revolucionar. Repetir entre seus cabelos, pela sua pele, nos seus lábios não nasceu perfume. Sei lá, investir todo naquele olhar. Tantas palavras, tão breve sussurrar, mas assim não acontece. Puxei a chave, um desejo enorme de se aventurar. Cheia de charme, um desejo enorme de revolucionar. Padrinhos, por favor, o Gedeão e a Susana estão aguardando vocês para as fotos. Vovó também, vovô.

te amar. Thank you.

a noite vai ser boa. E tudo vai rolar. Vai. Certo que as pessoas querem se conhecer. Na madrugada, vitrola rolando, tocando biquíni sem parar. Sinto por dentro uma força vibrante na luz, a energia que emana de todo prazer. Prazer de estar contigo. Um brinde ao destino. Será que o meu sim tem a ver com você? Vem ficar comigo depois que a festa acabar. Na madrugada, a vitrola rolando, tocando biquíni sem parar. Sinto por dentro uma força vibrante, a energia que emana de todo prazer. Um brinde ao destino. Será que meu sim tem a ver com ser? Vem ficar comigo depois que a festa acabar. Na luz, a energia que emana de todo prazer. Thank you.

Esse baixo astral é que é pra ver se frente o mal que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Já sofri por amar assim e me diquei, mas foi tudo bem bom. Que se lamentar sem sua vida pode encontrar quem te ame com toda a força e a dor. Assim socorrerá a dor. Tem que lutar, não se abater, só se entregar a quem te merecer. Não estou nada dependendo. É como o ditado diz, não sei é pra te ver feliz. Tem que lutar, tem que lutar, tem que lutar. Não se abater, se abater, só se entregar, se entregar a quem te merecer. Só estou dando remédio. É como o ditado diz, se ele é pra te ver feliz, deixe de lado, deixe de lado ele baixo astral. Pega a cabeça em frente ao mal, que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência te aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra que se lamentar em sua vida, há de encontrar que te ame com toda a força e a dor. E assim sucumbirá a dor. Tem que lutar, não se abater, só se entregar. Não estou dando nem vendendo. É como o ditado diz, não sei o que é pra te ver feliz. Não se abater, só se entregar a quem te merecer. Não estou dando nem vendendo. Como o ditado diz, conselho é pra te ver feliz. O meu conselho é pra te ver feliz. Meu conselho é pra te ver feliz. Pureza da resposta das crianças é a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida é de fiação.

Música.